Uma boa noite a todos. Boa noite. Que prazer maravilhoso é estar aqui essa noite com vocês. Que a graça de Jesus salve, abençoe e dê a cada um aquilo que cada um veio buscar, né? Irmãos, essa noite eu trouxe uma mensagem para vocês que tem o seguinte título em forma de pergunta: o batismo no Espírito Santo é a solução para o problema do pecado? Abre aí a sua Bíblia, João capítulo 1, nós vamos ler dos versos 29 a 34, e hoje nós vamos ler muitos textos da Bíblia. Eu espero que você goste da palavra de Deus, porque nós vamos ler bastante, como de costume. Então vamos assim, com a Bíblia aberta, vamos orar, para que Deus venha falar ao nosso coração poderosamente essa noite. Deus maravilhoso, bendito e eterno, obrigado porque a Bíblia está aberta nesta noite. Fala o nosso coração, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E a Bíblia diz assim para nós, irmãos: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Irmãos, tem muita coisa interessante nesse texto. E a primeira delas que eu quero dizer para vocês é a extensão do problema do pecado. A Bíblia diz assim: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado de onde? Do mundo. Pecado é um problema mundial, universal. No Brasil tem pecado? Tem. Aí alguns pensam: deixa eu sair desse país, que esse país é uma porcaria. Vou morar lá na Noruega. Mas na Noruega a saúde é melhor, o povo é mais educado, etc. Mas lá na Noruega tem pecado ou não tem? Tem pecado também. O melhor lugar desse mundo tem pecado. Porque nós vivemos em um mundo de pecado. E aqui a gente já começa a perceber uma verdade complicada, não é mesmo? Todos os seres humanos são pecadores. Eclesiastes 7, verso 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todo ser humano é um pecador. Agora, a Bíblia nos diz que Jesus é a solução para o problema do pecado. Amém. Jesus é a solução. E se Jesus tira o pecado do mundo, ele pode tirar o seu, sim ou não? Sim. Claro que sim. E quantos de nós poderíamos testemunhar de vários pecados, ou pelo menos alguns pecados, que Jesus já tirou da nossa vida, amém? Amém. Graças a Deus. Coisas que antes nos escravizavam, manchavam o nosso caráter, a nossa vida, e hoje nós já não temos mais, pela graça de Deus. Agora, Jesus tirou todos os pecados do mundo ou de nós? Não. Nós ainda lutamos com problemas, imperfeições e dificuldades no nosso mundo. Agora, a Bíblia diz, nesse texto que a gente leu, várias vezes que João Batista batizava com água. Se enfatizava isso. E eu queria saber, essa noite, quantos já foram batizados nas águas? Levantem as mãos. A grande maioria de vocês já passou pelo batismo nas águas. Agora, deixa eu perguntar para vocês uma segunda pergunta. Quantos de vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Alguns disseram que já foram batizados com água, mas ficaram um pouco em dúvida se já foram batizados com o Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E esse é um tema muito interessante. Muito amplo. Então, eu já peço a misericórdia de vocês e já afirmo que eu não vou explicar tudo sobre esse tema. Dá para fazer uma semana de oração sobre o tema do batismo no Espírito Santo. Mas tem muita coisa interessante. Por exemplo, teve um dos seminários de enriquecimento espiritual da igreja que falou do Espírito Santo, que fala para a gente clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. Que todos os dias o Espírito venha nos batizar, nos guiar, nos transformar, nos abençoar e nos usar conforme a vontade de Deus nesse mundo. Tema interessante. Por um outro lado também, quem fala muito de batismo no Espírito Santo? Os pentecostais, de forma geral, assembleianos, congregação, um monte de igreja aí, que às vezes pega os adventistas, você já foi batizado no Espírito Santo? E aí, às vezes, eles entendem as coisas de um jeito e a gente entende de outro. Porém, eu queria comentar algumas verdades básicas a respeito do batismo no Espírito Santo com vocês. Lembra do seguinte, quando Jesus foi batizado com água, a Bíblia diz assim, e saiu ele da água, e então viu-se o Espírito Santo descer sobre ele como pomba. Se Jesus saiu da água, é porque ele entrou na água. E quando você vai para a palavra batismo, você sabe e descobre que ela significa imersão. Jesus foi batizado no Rio Jordão, então ele entrou na água por completo. Não joga só uma aguinha assim na cabeça, entra na água por completo e sai, conforme a gente pratica o batismo dentro da Igreja Adventista. É o batismo por imersão. Quando você é batizado, então o pastor vai e coloca você dentro da água por completo. Você está inteiramente envolvido ou envolvida por água. Tem água por todos os lados quando você é batizado, não é verdade? Sai do tanque todo molhado, toda molhada. Ser batizado no Espírito Santo também tem algumas analogias em harmonia com isso. É quando o Espírito Santo envolve todas as áreas da nossa vida. A gente quer que Deus esteja com a gente em casa, no trabalho, na igreja, no trânsito. É quando a gente pensa em Deus, a gente quer que Deus seja o nosso companheiro em todos os momentos. Não só no fim de semana, não só no sábado, não só no domingo, todos os dias. E quando o Espírito Santo está assim, agindo na nossa vida em todas as áreas, todos os dias, naturalmente a gente pode dizer que nós estamos batizados no Espírito Santo. A gente acha que o batismo no Espírito Santo é ter o poder de realizar milagres. Mas nem sempre as coisas são simples assim. Assim também, irmãos, quando a gente entra no batismo nas águas, aquilo é uma mudança na nossa vida. Da mesma forma, quem tem o Espírito Santo no seu coração, experimenta mudanças na sua vida. Verdade simples, que a gente para pensar e já começa a entender o tema. Agora, eu queria falar um pouquinho dos sinais que acompanham a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 4. E vamos já começar com o texto sobre o Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava ali nascendo, naquele cenáculo. E os discípulos oraram por 10 dias. Se reconciliaram, buscaram a Deus, fizeram as pazes uns com os outros, retiraram a inveja, as barreiras, as maldades, a briga por posição, quem é melhor, quem tem mais. E eles buscam a Deus incessantemente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles em forma de línguas de fogo. E eles são ali batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, Atos 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Um dom milagroso e extraordinário acompanhou a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Dom de línguas. Só que acontece um problema, irmãos. Quando você ouve falar de dom de línguas hoje, você imagina um culto assim, bem pentecostal, com as pessoas falando palavras que ninguém sabe o que significa. Certo? Pastores, membros, todo mundo naquela agitação falando coisa que ninguém entende. Mas quando você estuda o capítulo 2 do livro de Atos, você percebe que as línguas que foram faladas pelos discípulos eram línguas que as pessoas entendiam. Pessoas de onde? De outros países. Seria mais ou menos o seguinte, vamos fazer uma convenção mundial dos adventistas, a conferência geral. Vem adventista do Japão, da Alemanha, da Finlândia, da Noruega, da África, da Ásia, da China, do Brasil, do Paraguai. Vem gente do mundo inteiro para fazer a conferência geral. Só que chega lá na conferência geral, um fala japonês, outro inglês, outro alemão, outro finlandês, outro holandês, outro português, outro espanhol, e ninguém entende nada. E agora Deus dá o dom dos discípulos, de 11 discípulos pregarem, um em japonês, outro em chinês, outro em alemão, outro em holandês, outro em português, outro em espanhol, mas só que tem um problema. Esses discípulos apóstolos nunca estudaram alemão, chinês, japonês, inglês ou espanhol. Eles não conhecem as línguas, eles só sabem falar a língua deles, o aramaico da época. E agora Deus, pelo Espírito Santo, os capacita a pregar em línguas que eles nunca tinham aprendido. Olha que coisa poderosa, irmãos. A presença do Espírito Santo. Um dom milagroso. Agora, vai para 1 Coríntios, capítulo 12. E permita-me te dizer que o dom de línguas não é o único dom que o Espírito Santo concede às pessoas. O dom de línguas é um dom? Sim. Mas é o único? Não. Isso é importante. Porque tem muito pentecostal que acha assim: se você não fala em línguas, segundo eles entendem e imaginam e praticam, você não tem o batismo do Espírito Santo. Mas não. Não é por aí, não. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia não relata ele falando em línguas em lugar nenhum. Estevão foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia não relata ele falando em línguas em lugar nenhum e etc. Assim, nem todo mundo tem o mesmo dom. Mas dá uma olhadinha aí. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4 até o verso 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, a fé, dons de curar, operações de milagres, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha que texto interessante, irmãos. Quantos Espíritos Santos existem? Um só. Mas quantos são os dons do Espírito? Vários. Um tem de um jeito, outro tem de outro. E ninguém pode julgar. Vamos pensar que Deus deu para o pastor Ezequiel o dom de pregar. Ok. Mas não deu para o irmão João. Pastor Ezequiel é melhor do que o irmão João? Não é melhor. Vamos pensar que Deus deu para a irmã Maria dom de curar. Ela ora e tem gente que cura de câncer, de AIDS, de tuberculose, sei lá do quanto tipo de doença que existe. Deus deu para ela esse dom. Ela é melhor do que o irmão João? Não. E Deus usa cada um, e Deus faz o que Ele quer, e louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Ponto final. Não existe essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E esses dons são sinais da presença do Espírito Santo entre nós. E toda a igreja tem dons. E todos nós temos dons. Agora, eu queria falar de um sinal que é muito esquecido a respeito desse assunto. Abre lá a sua Bíblia, 1 João 3, verso 24. Pertinho do Apocalipse tem a primeira carta de João, último verso do capítulo 3, o verso 24. E para mim esse texto é muito interessante. Inclusive eu acho ele um dos mais interessantes sobre esse assunto. O Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, qual que é o fruto? O que que acontece? E aí a Bíblia diz assim, meus irmãos: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Irmãos, Deus dá o Espírito Santo para você e para mim com um propósito bem definido e bem específico: tornar-nos pessoas obedientes aos mandamentos de Deus. Nos afastar do pecado, porque se ele não fizer isso, qual vai ser a diferença entre uma igreja e um boteco? Entre uma igreja e uma boca de fumo? Não vai ter diferença? Nenhuma! Se o Espírito Santo não vem na nossa vida para nos transformar em pessoas melhores, não adianta nada. E a Bíblia diz, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. E a gente sabe disso, por quê? Porque Deus nos deu um Espírito que não é nosso. Nós por nós mesmos somos fofoqueiro, maldoso, malicioso. Temos um monte de frescura, um monte de transgressão, um monte de maldade. E só Deus para transformar a nossa vida, irmãos. Mas Deus transforma. E Ele vai transformando, Ele vai abençoando. E Ele vai transformando a gente em pessoas obedientes aos mandamentos de Deus. Agora tem uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Abre a Bíblia aí, Atos capítulo 1, verso 5. Volta lá para o livro de Atos. E agora eu queria conversar com vocês sobre uma dúvida que acontece entre as pessoas que leem a Bíblia. Quando que a gente é batizado no Espírito Santo? Depois de sermos batizados nas águas, durante o nosso batismo nas águas, ou mesmo antes de sermos batizados nas águas? Essa é a dúvida, vamos pensar. Vamos buscar isso aí na Bíblia. E a Bíblia oferece três respostas diferentes a essa pergunta. E a primeira delas está em Atos 1, verso 5. E a Bíblia diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A primeira resposta à minha pergunta é que os discípulos foram batizados no Espírito Santo depois de terem sido batizados nas águas. Agora, entendam o contexto dos discípulos. Os discípulos foram batizados com João Batista. E agora, João Batista também batiza Jesus. E Jesus começa a fazer os seus milagres, o seu ministério. E aí Jesus morre na cruz. Na cruz, Jesus paga o preço de todos os pecados e Jesus vence a morte. Quando Jesus ressuscita, ele volta para o céu e batiza a igreja com o Espírito Santo. Então, nesse caso, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo depois de muito tempo de terem sido batizados nas águas, ok? Agora existe uma outra situação no livro de Atos que eu acho muito interessante. Atos capítulo 10, versos 44 a 48. Dá uma olhadinha aí. E agora nós vamos ver uma experiência que ocorreu na família de Cornélio. Ele era um gentil que temia a Deus. E olha só o que acontece, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Olha que situação interessante. Pedro está pregando para Cornélio e para sua família que Jesus venceu a morte, que Jesus é o Senhor e o Salvador da humanidade. E o Espírito Santo desce sobre eles. E assim como os discípulos falaram alemão, finlandês, holandês, português, espanhol, aqueles membros da família de Cornélio também começaram a falar em línguas, receberam o batismo no Espírito Santo. Mas olha que interessante, eles ainda nem eram batizados nas águas. E Pedro fica impressionado, ele diz: podemos negar o batismo na água? Quem já recebeu foi o Espírito Santo? Não. Foram então ali batizados. Não é interessante isso? Então teve gente que foi batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Muito interessante. Agora, terceira resposta. Mateus capítulo 3, verso 16. E aqui nós temos o exemplo de Jesus. Quando que Jesus foi batizado com o Espírito Santo? Foi batizado durante o seu batismo nas águas. Olha só que interessante esse texto. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus recebe de forma especial o Espírito Santo no seu batismo nas águas. Então, pela Bíblia, nós temos três respostas à pergunta: quando é que alguém é batizado no Espírito Santo? Durante o batismo na água? Antes ou depois? Agora vamos entender uma coisa, irmãos. A Bíblia diz algo muito interessante. Ela diz assim, olha: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Então a Bíblia promete que quem se arrependeu dos seus pecados e foi batizado nas águas recebeu o dom do Espírito Santo. Então não precisa ter medo. Se você se arrependeu dos seus pecados, isso já é obra do Espírito Santo. Se você foi batizado nas águas com fé, confiando em Jesus de verdade, você pode dizer sem medo: eu fui batizado no Espírito Santo. Amém? Não tenham medo de dizer isso. Agora, algumas pessoas, elas entendem as coisas de uma forma um pouquinho diferente. E elas pensam o seguinte: a igreja foi dotada com o batismo no Espírito Santo e saiu fazendo milagres. Onde é que estão os milagres na igreja adventista? Pergunta interessante essa. A igreja adventista não fica fazendo propaganda de milagre por aí. Venha receber milagres. Nenhum de vocês foi convidado para a igreja com esse discurso. É verdade ou não é? Agora, as igrejas por aí dizem, né? Venha aqui receber o milagre e tal. Uma vez, se conta que na escola sabatina, estavam conversando e um irmão decidiu criticar a igreja adventista. Porque na igreja adventista não acontece cura, não tem o Espírito Santo. Aí tinha uma irmã naquela igreja, idosa, levantou a mão e disse assim: olha, faz 20 anos que eu tava para morrer, doente. E foi lá o pastor adventista, o irmão adventista, orou por mim e faz 20 anos que eu estou dentro dessa igreja. Vamos continuar estudando a lição, tranquilos? Acabou a conversa. Ah, mas não tem milagre. Não, tá bom. Você acha que não tem milagre, mas será que não tem mesmo? A gente não deve julgar esse tipo de coisa com essa superficialidade. Agora, se você quer questionar que nós não temos o Espírito Santo porque falta cura dentro da igreja, eu lembro de uma história da Bíblia. E a Bíblia diz que Paulo orou a Deus 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne. E muito provavelmente esse espinho da carne era uma doença que Paulo tinha. No livro de Gálatas, Paulo diz que ele tinha um problema nos olhos. Uma doença. Paulo tinha o Espírito Santo ou não tinha? Claro que sim. A Bíblia diz que pegavam roupa de Paulo, passava sobre os doentes e os doentes eram curados. Mas quando ele pediu cura, Deus falou: a minha graça te basta. Mesmo Paulo tendo o Espírito Santo, ou seja, a vida de quem tem o Espírito Santo não quer dizer que é uma vida que é tudo fácil, que é tudo milagre, que não tem doença, que não tem dificuldade. Isso é mentira do diabo, irmãos, para enganar as pessoas. Paulo, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, ficou doente e não foi curado, milagrosamente, da noite para o dia. Teve que ficar lá na Galácia, se tratando. E foi assim que ele conheceu os Gálatas. E hoje você tem uma carta na Bíblia, escrita para quem? Para os Gálatas, que Paulo conheceu no tempo em que ele estava doente. Se Paulo não tivesse doente, podia ter passado batido, né? E lá na Galácia, talvez deixaria de ter uma igreja. Os propósitos de Deus são maiores do que a gente imagina, irmãos. Mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus está com a gente. A vida não é simplesmente milagres e facilidade. Agora, alguns pensam assim: Deus nos deu o Espírito para a gente guardar os mandamentos. Então, enquanto a gente tem pecado, não tem batismo no Espírito Santo. Na igreja tem pecado ou não tem? Oh, todo mundo é pecador. E aí os perfeccionistas dizem: não, enquanto tem pecado na igreja, está faltando o batismo no Espírito Santo. E aqui os perfeccionistas começam a colocar a teologia deles. Nós estamos refletindo perfeitamente a imagem de Jesus Nós atingimos a perfeição em Cristo? Nós derrotamos o pecado? Não. Então está faltando o batismo no Espírito Santo. Lembra da pergunta do título do meu sermão? O batismo no Espírito Santo é a solução para o problema do pecado? E agora vamos entender alguma coisa. Perfeccionistas veem o batismo no Espírito Santo como a chave para solucionar esse mistério. A gente ainda peca, porque a gente não recebeu a chuva serôdia, o batismo no Espírito. Porque quando a gente receber, vamos parar de pecar. Ou então temos que parar de pecar para poder receber, certo? Essa é a ideia perfeccionista. Eles pensam assim, por que que nós não temos mais poder no cumprimento da missão? Porque falta o batismo no Espírito Santo. Inclusive, irmãos, existe um livro da Casa Publicadora Brasileira que está escrito aqui, ó. O Batismo no Espírito Santo. O autor dele é Dennis Smith, tá bom? Tem esse livro aqui que o autor se propõe a explicar o batismo no Espírito Santo. E ele defende que para a gente conseguir o batismo do Espírito Santo, nós temos que cumprir certas condições. Nós temos que fazer algumas coisas para poder receber o batismo. E aí, na página 124 desse livro, ele diz assim, que os cristãos corrijam completamente a sua vida perante Deus. Se isso não for feito, o resultado será nulo. Olha a ideia dele. Para você receber o batismo do Espírito Santo, você tem que corrigir a tua vida completamente. Tirar tudo que está errado. Se você não fizer isso, você não vai receber o milagre, o poder. Essa é a ideia. Tem uma outra citação do livro, na página 126, onde ele diz assim, olha. Quando os crentes receberem o batismo no Espírito Santo, a igreja se tornará cheia do Espírito. Quando a igreja estiver cheia do Espírito, Jesus viverá plenamente na vida dos seus membros. Então olha só, Jesus vai viver em nós. Ele não vive ainda. Essa é a ideia dele. Página 128, ele diz assim, somente pelo batismo do Espírito Santo é que seremos levados ao verdadeiro arrependimento e seremos purificados dos nossos pecados. Somente quando a gente receber o batismo é que nós vamos ter o arrependimento e o perdão e a purificação dos pecados. A última citação do livro, que eu vou ler para vocês, página 129, ele diz assim, devemos nos tornar semelhantes a Jesus até o ponto de sermos exatamente como Ele. Página 129. Agora abre a Bíblia aí. Gálatas 2, versos 19 e 20. O Dennis Smith, ele usa esse texto para fundamentar a sua ideia de que nós devemos nos tornar exatamente iguais a Jesus. E a gente vai conseguir fazer isso quando a gente receber o batismo no Espírito Santo. E ele cita Gálatas 2, versos 19 e 20. Texto famoso, onde Paulo diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dennis Smith está querendo dizer o seguinte, Paulo não vivia mais. Quem vivia no lugar de Paulo era Jesus Cristo. E nós temos que ter uma experiência semelhante. E nós podemos conseguir a experiência semelhante. Entretanto, irmãos, continua aí em Gálatas 2. Os perfeccionistas pegam o que Dennis Smith escreve e tentam defender a teologia deles. Está vendo? Temos que parar de pecar para Jesus viver em nós. Enquanto a gente peca, Jesus não vive em nós. Mas dá uma olhada no verso 17 do capítulo 2 de Gálatas. Olha só o que Paulo diz aqui. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É claro que não. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, a gente luta contra o pecado, mas a gente ainda erra. Nós temos o Espírito Santo, a gente busca obedecer a Deus e fazer o nosso melhor. Mas quando a gente vê, a gente ainda é pecador. Mas será que Jesus gosta do pecado? Ele disse, é claro que não. Jesus odeia o pecado, mas Ele ama cada um de nós. E Ele vive no coração de cada um de nós pela fé. Amém. Não é porque a gente não peca que Jesus vive em nós, porque senão Jesus não vive em ninguém. Agora, a gente gosta do pecado? Não. Mas a gente peca? Peca. Não é o que Paulo diz em Romanos 7? O bem que eu quero, às vezes eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E isso não é o dia a dia, às vezes, da gente? Dentro de casa? Nós gostaríamos de ser pais e mães melhores. Mas às vezes a gente erra com nossos filhos. Nós gostaríamos de ser filhos e filhas melhores. Mas erramos com nossos pais. Erramos com Deus, erramos com o irmão, erramos com as pessoas. E agora, a partir disso, a gente começa a desvendar a chave para responder a pergunta do meu sermão. No próprio capítulo 2 de Gálatas, dá uma olhadinha no verso 11 e no verso 14, quando Paulo escreve a respeito de Pedro, e ele diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, verso 14. Quando, porém, vi que ele não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro pecou ou não pecou? Pecou. Pedro foi hipócrita, foi dissimulado. Paulo diz que ele não procedeu segundo a verdade do Evangelho. Mas quem era Pedro? Um homem batizado com o Espírito Santo. Verdade ou não é? Pedro, nesse texto, já era cristão. Já tinha pregado aqueles grandes sermões do livro de Atos, onde ele foi instrumento da salvação de milhares de pessoas em cada sermão. Cheio do Espírito Santo. Falou em outras línguas. Pregou com poder e foi instrumento da salvação. Mas não deixou de ser um pecador. Entende a questão? Quando o perfeccionismo diz que o batismo do Espírito Santo é a solução, eles estão mentindo. O batismo do Espírito Santo é o caminho para nos tornarmos iguais a Jesus? Ellen White diz assim: não podemos igualar o modelo. Podemos imitá-lo conforme a nossa capacidade. Livro Olhando para o Alto, página 265. Nós devemos imitar a Jesus? Sim. O máximo que a gente conseguir? Sim. Mas nunca seremos iguais a Ele. Porque Jesus é único. Nós somos pecadores, Jesus é o Salvador dos pecadores. É totalmente diferente, irmãos. Porque Jesus está acima da humanidade. Jesus está acima dos anjos. Jesus é um com Deus. E Deus se fez homem para nos salvar. Ele é a solução do problema do pecado. Não é nós que vencemos o pecado. É Ele que, pelo seu poder e misericórdia, nos aceita pela fé. Quando os perfeccionistas tentam fazer do batismo no Espírito Santo a chave para solucionar as dificuldades teológicas, eles conseguem mais problema do que solução. Cristo vive em nós não é porque a gente corrige a nossa vida perfeitamente. Cristo vive em nós pela fé, para que a gente possa corrigir com alguma coisa. Não é assim, ó, eu vou fazer tudo certinho para Jesus morar em mim. Não, Jesus mora em mim para me ajudar a fazer as coisas certas. É o caminho inverso, entende? Jesus vive no teu coração para te ajudar a vencer. Não é você que tem que vencer sozinha, sozinho, para depois Jesus morar no teu coração. O caminho é inverso. E saiba que mesmo com as suas dificuldades e lutas, Jesus já vive em você. Essa é a verdade que o perfeccionismo muitas vezes não entende. Estarmos cheios do Espírito Santo é um privilégio do presente, não é só algo no futuro. Lá no futuro eu vou receber o Espírito Santo. Não, irmãos. Nós temos recebido o Espírito Santo hoje. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não estava aqui, irmãos. Não é só lá para o futuro, não. Lá na chuva serôdia você vai ter o Espírito Santo. Não. Você tem que ter o Espírito Santo hoje. Senão você não vai ter lá. Isso tem que ter todos os dias. Batismo diário. Existe uma perspectiva futura. O Espírito Santo vai descer com mais poder. Mas, irmãos, entenda. Quem foi que disse que ele já não está descendo com muito poder? Está descendo, irmãos. Amém. E ele tem feito a obra entre nós. Amém. Nós não somos como Jesus, irmãos. Nós somos pecadores. E ele é o Salvador e Senhor da nossa vida. É totalmente diferente. Batismo no Espírito Santo é uma realidade presente para quem se arrependeu dos seus pecados e foi batizado nas águas. Para terminar, irmãos, O perfeccionismo busca tudo o que ele pode para tentar justificar as suas teorias sobre Ellen White, sobre o pecado, sobre a lei, sobre a volta de Jesus. Mas através disso, eles negam muitas verdades da palavra de Deus. Nós devemos enfrentar o perfeccionismo, irmãos, não por briga pessoal, mas por defender a fé que Deus nos deu pela Bíblia. Nós não podemos dizer que nós não temos pecado. Se a gente dissesse que não tem pecado, nós seríamos mentirosos. E quando a gente assume os nossos pecados, Jesus nos perdoa e nos purifica na hora. Amém. Não é lá no futuro, não, irmãos. Daqui 10 anos eu penso, eu te purifico. Se você andar bem direitinho. A partir do momento que você diz, Senhor, me perdoe porque eu errei. Naquele exato momento você está purificado diante de Deus. Amém, Jesus. Seja qualquer erro que você tiver, irmãos. Qualquer pecado, qualquer dificuldade, qualquer problema. O batismo no Espírito Santo é a chave da solução para o problema do pecado? Não. Mesmo porque aqueles que foram batizados no Espírito Santo no Novo Testamento continuaram a ser pecadores. Então, Ezequiel, qual é a solução do problema do pecado? É uma palavrinha de duas letras. Fé. Imagina o seguinte, Pedro é um homem batizado no Espírito Santo e em algum momento ele é fraco e ele peca. E Paulo vai e repreende ele. Pedro tem que ter fé em Deus para crer no perdão, não é verdade? Pedro tem que dizer assim, Senhor, eu recebi poder do Espírito Santo, Senhor, para pregar a verdade, mas eu sou um hipócrita e eu não estou vivendo a verdade, Senhor, me perdoa. Porque Pedro tem que ter fé. E quando Pedro pede perdão da sua hipocrisia, o que Jesus faz? Perdoa, Pedro. Essa é a solução do problema do pecado, é a fé. Não é o batismo do Espírito Santo que quando vier você vai parar de pecar. Não é assim que acontece, não foi assim com a igreja em Atos, por que que seria com a gente? Tá entendendo? A solução sempre será a fé. E enquanto você viver pela fé, você não vai se perder pelo pecado, irmãos. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa noite a salvação chega até você. Amém. E até a mim. E nós vamos nos entregar a Jesus. Aqueles que já são batizados como adventistas do sétimo dia, vão renovar os seus votos, buscar a Deus, agradecer a presença do Espírito Santo, louvar a Deus. Mas aqueles que ainda não foram batizados nas águas, dentro da igreja adventista do sétimo dia, são convidados a tomarem a decisão. E se você quer ser batizado ou batizada, você poderá se colocar em pé. Se quiser vir aqui à frente comigo, eu já estou aqui à frente, para a gente buscar a Jesus e se preparar para uma nova vida ao lado dele. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. A gente tem um grande prazer de pregar a palavra de Deus, mas todo o objetivo são essas pessoas que estão aqui à frente. Louvado seja Deus pela decisão de cada um de vocês. Amém. E vamos orar e louvar e bendizer ao nome do Senhor. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, Pai. Que a Sua graça nos abençoe e nos guarde na volta para casa. Abençoe, Pai, o nosso entendimento espiritual da Tua verdade e que assim a Tua vontade se faça nas nossas vidas para a nossa salvação, Pai. Dá-nos a Tua paz e graça, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.